Canal 2 da Antena Web. Thank you.

estou. Do preto ao branco há mais luz. Nos tons pra onde vou. Canal 2. Amores primeiros.

mais doce e não fere o coração. Vendo tudo dormir. se é fácil. Mas se chego lá hoje, não sou tão fácil. Mas mesmo assim, ao dar-te a mão, fado do coração. É mesmo assim, ao dar-te a mão, fado do coração. E de corpo nu, ao vento eu vi que não tinha tempo. E de corpo nu, em frente a ti. Nada é fácil, nem respirar. Não sou tão fácil. Mas mesmo assim, ao dar-te a mão, fado do coração. É mesmo assim, ao dar-te a mão, fado do coração. Mas mesmo assim, ao dar-te a mão, fado do coração. É mesmo assim, ao dar-te a mão, fado do coração. Thank you.